puxar você pra perto de mim e dar um amasso daqueles que não dá pra dizer se ele é ela ou se ela é ele. Eu vou beijar você debaixo do seu nariz, no meio da boca da noite. Nem rainha, nem rei, apenas os bobos da corte. Eu vou puxar você pra perto de mim e dar um amar.